era um cerco bravo, era um palmeral, limite do escravo entre o bem e o mal. Era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o vento vira do vendaval, surge o vento bravo, o vento bravo. Era argola, vera, chibata e pau, era a morte, o medo, o rancor, o mal. Era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o tempo muda e do temporal surge o vento bravo, o vento bravo, como um sangue novo, como um grito no ar, correnteza de rio que não vai. Vento virador no clarão do mar, vem sem raça e cor, quem viver verá. Vindo a viração vai se anunciar, na sua voragem quem vai ficar. Quando a palma verde se avermelhar, é o vento bravo, o vento bravo, como um sangue novo, como um grito no ar, correnteza de rio que não vai. Se acalma.